baile com o cabelo de preto. A mais linda flor que nasceu aqui nesse gueto. Levada quase sempre quando quer carinhosa. Passa me mostrando a língua na frente da minha porta. Tô no telefone e ela grita meu nome. Vou ver o que ela quer, ela pega e se esconde. Mas quando o irmão dela pega a bola e vai jogar, e não chama ela, ela vem me chamar. Fazer o que, né? Eu compro qualquer briga por ela. E Nicolás joga todo mundo e deixa ela, inclusive o tio. Agora também tá no jogo, chama seu primo e o vô. E seu pai entrar no bobo. Nicole, vem que o tio quer brincar com você. Fazer você chorar de rir, é bom te ver feliz. Nicole, vem que o tio quer brincar com você. Fazer você chorar de rir. Ela corre e não tem quem segura. Junta o primo e o irmão e vira uma loucura. Primeiro é a gangorra, depois o escorregador. E lá no balancinho quem te empurra é seu avô. A tia vem com presente comprando a sobrinha. E diz essa filhada linda aqui é minha. O pai tá babando ali curtindo com a filha. E a mãe tá gostando, tá com suas amigas. A avó tá chegando com os presentes e com os doces. O primo sai correndo só pra ver o que ela trouxe. Domingo à tarde no parque a família. E no momento mágico com a minha